Juliette, posição 01. Gente, livre ingresso para o Pátio Ouro, via Juliette, posição 01. Boa noite, autorizado táxi, via Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, posição prevista, 06. Sua Gol no 888, desce na via chegada para 2000 pés, autorizado LS, ajuste 1016, no 0 no meio. Azul 4980 na posição, no través da posição 62, autorizado continuar o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Índia, chama a torre 118 decimal 95, QNH 1096. Azul 4980 para o ponto de espera 10, chama a torre 118 com 1096. Alpha 084, we have the clearance to head to copy. Copy, go ahead. At Europa 084, you're cleared to Madrid, fly level 390, confirm your flight plan route. Runway 10, 430 to your left, book a departure after Kaju transition, squawk 5476, control 120.8. Madrid, Madrid, 1-0, via Puka, departure, with Kaju transition, escort 5470, Europa 0, meet 4. Air Europa 0, it's forward, back correct, before ready to start up, in the position 1-0. We're ready for position and start position 1-0, Europa 0, it's 4. Beleza, voo 9-0, 7-0. 7-0, correção 1895. 1895. Europa 0 e 4, you're clear to push, report ready to taxi. Yes, Salvador, voo 1170, final baixo, checa. Voo 1170, pouso autorizado, pista 10, vento no 80 graus, 149. Deve pousar 10, 1170. Atento à pista molhada. Gente, Azul 4980, próximo ao ponto Alô, boa noite, Canela 3, Cima 3, cliente da Alfa, apresentação Guarulhos 360. Cima 3, agora só um minuto, cobre para a série da Eula da Morte. Nossa escuta, preparada a Eula da Morte da 63, 3. Azul 4980 ali, mantém pista no zero. Ali mantém 4980. No 70, solo 02, poderia confirmar a condição da pista? De voo, nível 360, decola 1-0, primeira curva à direita, fechou de saída da EL, Leda, Motiva. Transponder 5462, controle no 208. 360, aprovado para Guarulhos, decola na frente, confirma à direita, fechou da EL, Leda, Motiva. Apenas transponder 5462, controle de saída 1208, Xené 6312, foi aprovado com mais. Xené 6313, cotejamento correto, reporta a plantação na posição 04. Depois eu dei pronto, na 04, 6313. Ground, Europa 084, request taxi. Europa 084, your clinical taxi, via April 1, until the holding point 1010, via India, Tower 118.95, KNH 1016. Clear taxi to the holding point runway 10 via India, tower 118.95, KNH 1016, Europa 084, where am I taking? Bravo, Salvador, Gol 1170, Lebron. Gol 1170, 30 taxi Alfa, reportante da Juliette. E Alfa, reportante da Juliette, Gol 1170. Quatro noventa e zero, decola 04, controle 908. Toda 08 lá, boa noite. Boa noite. Controle, Salvador Azul. 4280, boa noite. Baixa Azul, 4980, sobe 330, voa Jamo. 330, da presença de Jamo. Romeo 70 na Alfa, onde fazer leste. Voo 11170, atenção ao tráfego à sua esquerda, é 2330 da Aero Europa, após passagem do mesmo, autorizado ingresso. Pátio 1 no Via Juliette, posição 07. Poxa, pode 30 da Aero Europa, pode sair que para a posição 7, voo 9170. Fire Tower, 190 Europa 084, holding point runway 10. Europa 084, clear line of takeoff runway 10, wind 190 degrees 13 knots. We need a couple of minutes in the holding point, Europa 084. Do 4280. Do 4280. É, 4280, solicita desvio à direita, ele está com as informações aqui à frente. 4980, autorizado desvio, 4980, por exemplo. 4980, desculpa. When you are ready to take off. Socorro de Vaca, Europa 084. Deixa agora com a pressão 1 minuto, prepara a saída Pucajamo Aracaju. Pucajamo Aracaju, da 3, 3, 3. Puxa o Guaraná. 2858, autorizado por chama táxi. Pronto, cópia? Pronto para cópia, tá? 705. Zero Recife, conforme rota, plano de voo, nível 330. Cola pista no zero, primeira curva à esquerda. Fechou de saída por Cajão Caju. Transponder 5474, controle no 208. Da 3305, o cotejamento correto, confirma a posição no pátio. Gente, no 5, chama pronto para o acionamento. Tower, from Europa 084, could you confirm our initial altitude? Place, Europa 084. Yeah, we request our initial altitude for the departure, Europa 084. Can You start the departure or maintain this position? We are ready for takeoff and we request what is our initial altitude, please. Ready for clear takeoff on runway 10, wind 190 degrees on knots. Clear for takeoff, runway 10, please confirm initial altitude. Azul 4959 para Ilhéus, aguarda a compressão, 1 minuto, prepara a saída coral, confirma o telezônico solicitado no 40. Afirmo. Gente, então está autorizado, Ilhéus, conforme a rota, plano de voo, nível 1940, decola no zero, primeira curva direita, fechou de saída coral, transponder, altera transponder para 0271, nível controle em 120.8. O Azul 4959, autorizado o Ideal, conforme plano, nível 140. Decolador no zero, com curva direita, na saída coral. 0271, meu transponder, 208, controle. O Azul 4959. Protegimento correto. Confirma a posição no pátio. 4 Bravo. Gente, 4 Bravo no pátio 3? Confirmo, está em frente ao hangar da TAM aqui. E na 4, pátio 3, você passa quando pronto. Isso. Altitude inicial for Europa 084, please. Altitude inicial, Roger, standby. 88. Completa a chama torre 118, 9. 500 feet. 4980, chama agora Recife, 12545, alterno 12685. Volta 3858 para o táxi, deu B148, 4 horas e 15, alterna Teresina. Boa noite. Okay, 39 here is the final, but we can do that. We can request it for level 370. 370 will coordinate, Roger. And do you start the departure? Okay, we just clear for takeoff and we start the departure climbing up to follow 370 initial Europa 084. We'll coordinate 370, Roger, stand by and clear to takeoff. Clear for takeoff, Europa 084. Let's go ahead, 3858, sem contato com solo. Está falando seu táxi sobre 148, 4 horas e 15, direção. Taxa direita via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste, mantendo a minha frequência, corrigindo, ajuste no 016. Torre 1908, prefere gol 888. Gol no 888, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardado, 888. Gente, agora só um minuto, cotas 2774. Só, vamos lá. Autorizado no 05, chama táxi, tá? 3305. Autorizado 05, chama táxi, tá? Flight level 370, ok? 370 now. Final level 370, Europa 084, muito obrigado. Now, solo the departure control, 120.8. 120.8, Europa 084, boas noites. Altera e o controle no 208. Copiou por segundo 180, decola no 0 por a direita, postura coral. 023, transponder no 208, controle. Pode proteger o azul para o seu pátio. Protegimento correto, confirma a posição no pátio? 5 Lima. Gente, 5 Lima. Reporta quando pronto na 5 Lima, pátio 3, azul 2774. Quem quiser reportar quando pronto, azul 2774. transition. Clear 211370, book a departure, Dakar, you transition, Europa 084. Estou para Aracaju, pronto, cobre. Afirmo, prossiga. Autorizado Aracaju, conforme rota, plano de voo, nível 190, decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, fechou de saída Conte. Transponder 5502, controle 1208. Pode confirmar a frequência do controle após decolagem? 1208 e modifica o transponder para 0274. Ok, então cotejando 190 autorizado para Aracaju, volta conforme plano de voo, vai decolar da cabeceira 10, vai curvar à esquerda, vai sair no perfil da saída Conte. 0274 no transponder e a frequência do controle 120.8, Xané 6224. Botejamento correto, reportando está na posição 02, o Xané 6224. Reportará pronto na posição 026224. Gol 1888, autorizado o táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, são 3858, decola 1-8, chame controle no 208. 208, uma boa noite, 3858. Controle do comandante, boa noite, são 3858. 8, sabe, 330, Vilma. 330, 3858. 4959, autorizado push, parte 3, chama ataque. Autoridade, posicionamento, 4959. Salvador, 305 para o táxi, 3029, até na base do O, 149 base. Autorizado o táxi, 3305, à frente com as Índia, ponto de espera, pista no 0, chama a torre, 118, decimal 95, quem negar no 0, no 6. Frente, Índia, ponto de espera, da 1, 0, chama a torre, confirma a frequência? 118, decimal 95. 1888, observa, está indo a aeronave da TAM, após autorizar o ingresso, partiu no V Juliette, posição 06. Para vai direto Momo, até 3858. Autorizado. Direto Momo, obrigado. Salvador, Senhor 63, no portão 4 para o acionamento na posição. Gente, Senhor 63, 13, ciente do acionamento na posição, porém aguarda para o posto no 04. Acionando na posição e aguarda para o posto, 63, 13. Salvador, azul 4959 para o táxi, está com 58 a bordo, 3 de autonomia, treinando Salvador. Azul 4959, autorizado o táxi, parte 3, parte 1, no Indy, ponto para a pista no Jato, chama a torre. 1188195, quem negar o 9096. Autorizado o táxi, parte 3, parte principal em Índia, ponto perdão no 0, a torre, 1895 ou 4959. Zero 084, contact is 5125, decimal 45, disponible 12685. 125, decimal 45, is enabled 126, decimal 85, Europa 084, boa noite. Boa noite. Olá, Azul 5001, no Bravo, confere agora a cópia e prepara a saída da EO, Leda Mótima. Salvador, muito boa noite. É o azul 4959, bom perdão no zero. 4959 ali, mantém pista no zero. Ali mantém não no zero, 4959. Então 3305, decolar o 24 controle no 208. 208, boa. Salvador, uma boa, 3305 da TAM, cruza 1700. 05, boa, sobe 330, saída PUCA. 330, saída PUCA. 3305. São 3858, chama agora Recife, 12545, alterna 12685. 12545, 265, até 3258, uma boa noite. Boa noite. A 4959, livre decolagem, pistão 10, vento 200 graus, 9 nós. Livre decolagem, 4959. Autorizado Guarulhos, conforme rota plano de voo, nível 360. Decola pistão na zero, primeira curva à direita. Perfil de saída da EL, Posseleda, Mótiva. Transponder 5475, controle 1208. Autorizado Guarulhos, nível 360, conforme a rota plano de voo, decola da zero, curva direita, perfil da EL, Liga, Mótiva. Transponder 5475, controle até 1208, por favor, perfil. 5001, no corrigimento correto, reporta para o profissional 01. Será para a próxima. 4959, decola os 26, controle no 208. 1208, 4959, obrigado senhorita, boa noite. 2774, pronto para paramento, o gente, é o 2774, autorizado por chama táxi. Vai chamar táxi, 2774. Controle Salvador, boa noite, azul 4959, decolar na Coral. Boa noite, azul 4959, sobe 140, voa Coral. 140, voa Coral, 4959. Rio 5972, chamou para cópia? Afirmativo, com informação para a Rio. Gente, agora só um minuto para a cópia, que para a série da EL Lezeron. Táxi do Rochonar 63, turno 3, temos 141 a bordo, 5 horas, alterna Galeão. Quadro 24, 6313, taxi à direita, via Índia, ponto espera 2895, ajuste 10, 16. Direita, ponto espera 2895, obrigado, bom trabalho, direito. Gente, aguarda azul 5001 e informa que é o número 2 do setor para push. Está pronto para o táxi 22 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Vitória. Azul 2774, autorizado táxi, pátio 3, pátio 1, no Índia. Ponto para a pista no 0, chama a torre, 1118-95, QNH no 0, no meio. 3-1, vai chamar no ponto para a pista no 0, azul 2774. Telemia 224, não escuta? Ah, coordena com a equipe de solo, após passagem da TR-72 da companhia Azul, autorizado push no 02, você chama táxi. Gente, após a TR da Azul, autorizado push no 02. Rio 5972, pronto, Copa Galeão. Autorizado Galeão, conforme rota plano de voo, nível 340. Decola da pista no zero, primeira curva direita, sentido de saída da El, Leda e Irume. Transponder 5501 no controle e 120 decimal 8. Chama quando pronto no parte 3, 5972, contingimento correto. No 970, aciona a identificação, desce até o 060, mantenha a via chegada. São 3305, chama Recife, 12545, alterna 1268. Sim, secundário 12685, boa noite. 3685, boa. Mantém pista 10, 2774. Confirme pro azul. Alinha e mantém pista 10, 2774. Obrigado, assim mantém azul 2774. Na 63 no 3, decola 32, controle no 208. 208, obrigado, bom trabalho, Cid. Controle Salvador, boa noite, Xané 63 no 3, decolou na sua escuta. Monte 63 no 3, voa Leda, sobe 360. Direto Leda, sobe ao 360, 63 no 3. Controle azul 4959, desvio à esquerda, magnética 160 por 40 milhas. 160, 40 milhas autorizado. T74, livre decolagem, pistão no zero, vento 210 graus, 629. Livre decolagem para azul 2774. Salvador 4959 retificando, desvio à esquerda pro 200 e solicito nível 1620. Nível 200, 1620 autorizado. Nível 1620, o 4959. Boa noite, Rio 9810, paciente da informação Alfa, autorização. Rio 9810, agora cobra. Controle Salvador, boa noite, o Azul 2774, perfil Coral. 712 a bordo, 1 hora e 45 de autonomia, alternando Salvador. Autorizado o táxi, à direita, Índia, ponto espera visto no 0, torre 1, 1, 8, 10, 9, 5, QNH 1097. Ajustado no 097, de verdade, à direita, Índia, até posto de espera, 1, 1, 8, 10, 9, 5. Azul 5001, coordenando com a equipe de solo, após passagem de 2318 da Avian Cacau, autorizado por Xema Taxi. Essa coordenação de equipe de solo está ali após a passagem da Avian Cacau, 4501. Autorizado por Xema Taxi, viu 5972. Mais 8 milhas, 4959. Gente, mais 8 milhas. China 6313, informo o tráfego 2 horas, 13 milhas, está no mesmo sentido. Está cruzando 125 em ascensão para o nível 160. Permanece na proa de Leda, 6313. Gente, 6313. Chinema 224, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 220 graus 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 220 graus 08, 6224. Anitta pegou no 970, devido à informação. 970, está autorizado, Itá. Eu 9910 pronto, copo, Guarulhos. Eita no zero, na escuta? Na escuta. Pronto, copo? Pronto, copo. Guarulhos 380 autorizado, conforme rota plano de voo. Decola pista no zero, fazendo a curva direita. Perfil de saída da Euleda B10. Transponder 5506, controle no 208. Autorizado para Guarulhos, no nível 380, decolagem da Serra Cabeceira 90 para a primeira curva direita da Euleda B10. Interceptando a Euleda 50 até Vitória, Campos, Aldeia, Taubaté. 5506 no transponder, 1208, controle para o Rio 9810. Cotejamento correto, confirmação de posição no pátio? Posição 7, pátio 3. Gente, chama quando pronto para o put. Mostra lá. Salvador Azul 5001 para o táxi com 1-2 a bordo. 4 horas e 50 autonomia alterna Galhão. Autorizado o táxi, à direita Índia, ponto espera pista no 0, chama a torre 1-1-8-95, QNH 1-0-1-7. Quem seguiu o táxi, à direita Índia, ponto espera da 1-0, torre 1-1-8-95, no 0-7, no 0-0. Autorizado o táxi, em frente, pátio 3, pátio 1, no Índia, ponto para pista no 0, chama a torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-7. Muito obrigado, ótima notificação também. 208, boa noite. Controle, muito boa noite. O CNR 6224 decolado na Conde. Sobe 190, voa Conde. Ei, voa Conde, 190, 6224. Decolagem pista 10, vento 220 graus, 79. Vida ingresso, decolagem da capiteira 10, 220, 0. É 313, mantenha a proa de Leda ainda. Chama Recife no 251, no Alterna no 3325, solicite ao mesmo, no tempo que eu contar. E no 251, no 3325, centro Recife, pode. Completa a final. Ele é chama Torre 5295. 295, são 3600, chamará. Torre Salvador, boa noite. 3600 da TAM, localizador, informação Bravo. 3600, continue a aproximação, guardando informação de pista livre. Guardando informação de pista livre. Qual as condições da pista 3600 da TAM? Pista seca, sem chuva. Seca, sem chuva, 3600 da TAM. Confirma a lista de decolagem 5401. Afirmo, livre decolagem 5001. Livre decolagem 5001. Livre decolagem 5001. Bom, 970, 2000 pés, livre LS, ajuste 1016, 1016. O 723, completa a via para 2000 pés, ajuste 1016 autorizado, ILS e o 723. Via 2000, altitude 0.6. Afirmo. Boa noite, 6212, voa ITAP, desce até o 050. Gol 1980, Bravo, 250 para 1970. Confirme mensagem. Gol 1980, boa noite. E voo 1240 para 1970, está na sombra. Boa noite, não havia chegada desse até o 060. O senhor está voar, tá? Negativo, mas havia chegado uma noite. Motor Salvador Azul 5001, decolado, cruza 1100. Sabe 3600, Vila. 360, Azul 5001. Sobre Duny, interceptando o gol 1970. O 970, completa aqui 995. 895. Isso, 895. Torre Salvador, boa noite, gol no 970. Gol no 970, boa noite, continua a aproximação, repasse no externo, baixar de trabalho. Reportarei. Azul 4959, mantém o 160, serviço está encerrado, chama agora Ilhéus 120, 14959. 1201, 5972, observe o tanque pousa neste momento, após a linha mantém pistão no zero, agilizando os manobras. Vai ter que manter a proa, está presente, 085 por 30 a 40 milhas dessa forma. Proa 075, está autorizado manter essa proa no 8 milhas. A gente vai ser mais ou menos até ali para a de Mari. Depois eu informo o senhor a nova extensão. Permitido. Proa 80 autorizado, minha vez no 10. 3600, boa noite. Autorizado, taxi Alfa, reportando em sua Juliette. Taxi autorizado de Alfa, reportará antes da Juliette. Então, 3600. Controle Salvador, um azul 2774, solicita o nível de voo 220. Guarda autorização do 220, mantém inicialmente o 180 azul 2774. Gente, vai manter o 180 azul 2774. Só para atualizar, o voo 808, a gente mantém essa proa até o través de Mari, e de Mari já pode seguir tapa. E reporta livre dos desvios, 180. Obrigado, voo 808. 308-5972, boa noite. 78, via chegada Mari, desce até o 070, número 5 na próxima. Você pode voar a Duna? Sim, a via chegada. Controle Salvador, boa noite, é o Rio 5972. Boa noite, 72, 340. 9340, inicialmente autorizado para a posição Leda, 5972. 340, autorizado Leda da presente, 5972. 972 só confirmando, mantém a saída, vai seguir um tráfego de uma performance subindo para o nível 360. Ciente, manterá a saída Rio 5972. Me livre do Jesus 6292. Vamos lá, 6292. Salvador, gol 970, ligando pela Fox. Gol no 790, correção, gol no 970. Autorizado táxi Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, gol 970. No 723, proximidade de Duna, a estabilizar final, chama a torre 1895. 1895, obrigado, Anaí. Cena 6212, após desvios, voa Duna, 2000 pés, autorizado LS. Ativo, dá presente o voo Duna, descendo 2000 pés, autorizado LS, cena 6212. No 868, após desvios, voa Duna, descendo para 3000 pés, 1016. Desvios, voará Duna. E descendo para 3.000. Já vai voar na presença. O voo 1868. Ótimo. 9890, Fox 743, curso de estacionamento. Está autorizado ou não copiou? Autorizado, chama para o táxi, 9890. E eu depois tiver que chamar lá para o táxi, 9890. É 224, autorizado voar na proa do Alfa Romeo 363. A proa do 363, sim, certo. Tá, ok, 6224. Inicialmente mantém o 190, chamar a Caju para descida no 202.3. Quem é que vai subir o 203, uma boa noite. Salvador, boa noite, voo 723, final de 4 milhas, passando para a volta virtual. 723, pouso autorizado, pistão no zero, vento 220 graus, 5 nós. Pouso, pistão no zero, pouso, cadê? Autorizado agora 220, 2774. Já subi para o 220. Azul 500 não chama Recife. 251 na alterna 3325, azul 500. Chama Recife 251, 3325, azul 500. Azul 2774, chama agora o centro Recife no 251, alterno no 3325, 2774. 2774. Secundário no 3325. Controle do 968, vai passando 7000 para 3000, pode prosseguir 2000 Duna. 2000 Duna autorizado o 868, segue tráfego 8 milhas à frente, tipo dele um Airbus 320. Você já quer que reduza ou ele está na velocidade compatível com a nossa? Está com 275 de ground speed. 275, certo. Então vai reduzir, vai manter estafamento, igual 868. Ativo. Reporta sinal estabilizado mais 3178 é autorizado para 4.000 pés, ajuste mítico. 4.000, está com 1.016, está 3.173. Do 4.170, na via chegada, desce até o nível de voo 050. Telefone 4107. 4107, afirmo nível 050. 050 já chegada, 4107. Vendedor de economia, está alternando o galeão para o táxi. Táxi e a parte principal Índia, ponto de espera 2895, ajuste.